simples, essa VIP. O papai que tá portando e que patrocina o uísque. Desce presença VIP, sobe presença VIP. O Gugu que tá mandando e o papai que banca o uísque. Desce presença VIP, sobe presença VIP. O LC que tá mandando e o papai que banca o uísque. Vem presença VIP, vai presença VIP. O Gugu e o LC hoje que tá pagando o uísque. Vai presença VIP, vai presença VIP. O Gugu e o LC que hoje tá pagando o uísque. Hoje o baile tá um arém. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem presença VIP, que hoje o baile tá um arém. Vem na bala, vem na bala, vem na bala, vem na bala. Se for presença VIP, vai ganhar uma sabotada. Vem na bala, vem na bala, vem na bala, vem na bala. Se for presença VIP, vai ganhar uma sabotada. Desce presença VIP, sobe presença VIP. O papai que tá portando e que patrocina o uísque. Desce presença VIP, sobe presença VIP. O Gugu que tá mandando e o papai que banca o uísque. Desce presença VIP, sobe presença VIP. O LC que tá mandando e o papai que banca o uísque. Vem presença VIP, vai presença VIP. O Gugu e o LC hoje que tá pagando o uísque. VIP, vai presença VIP. O Gugu e o LC que hoje tá pagando o uísque. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem presença VIP, que hoje o baile tá um arém. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Vem presença VIP, que hoje o baile tá um arém. Vem na bala, vem na bala, vem na bala, vem na bala. Se for presença VIP, vai ganhar uma sabotagem.